tema a ser colocado aqui hoje é: o suicídio pode ser prevenido, pode ser evitado. Coincidências não existem, mas todos os temas que foram escolhidos para esse mês aqui, eles são relacionados à questão de suicídios. Esses temas eles foram escolhidos ainda antes de aparecer, né, na mídia falada e escrita, aquela questão que aconteceu lá em Gramado, se não me engano, sobre impacto de suicídio, que eu não sei direito como é que aconteceu, porque eu não consegui ler a respeito, não tive tempo. Mas isso aqui, por incrível que pareça, havia sido escolhido antes. Então, todo esse mês agora de outubro, vai ser colocado os temas no sábado à tarde a respeito da questão de suicídio. Tá? Todos esses temas, eles estão divulgados na Folha Espírita do mês de setembro, mais precisamente por André Trigueiro. É um orador espírita. Ele, inclusive, compareceu e foi teve uma grande atuação no último Congresso Espírita que aconteceu em Gramado, deve ter acontecido há uns 8, 10 meses atrás. E ele escreve bastante, ele fala bastante sobre a questão do suicídio. Tá? E isso aqui, inclusive, todos esses temas que vão ser colocados nessa semana é a respeito, então, do suicídio. O porquê do suicídio, como que pode ser prevenido. Enfim, tudo aquilo que leva a essa questão do suicídio em si. Para quem não sabe, quem não tem informação, que eu também não tinha essa informação, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela estabeleceu para o dia 10 de setembro de todos os anos, tá? O Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Está estabelecido, então, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que todo dia 10 de setembro de cada ano é um dia dedicado a palestras, é um dia dedicado, digamos assim, à divulgação da prevenção do suicídio. Bom, alguns números a gente vai colocar aqui, vou ter que ler para vocês porque eu não consegui decorar, que são realmente alarmantes nessa questão do suicídio. Inclusive, o subtítulo é Um Dia Invisível, aqui para vocês verem. Por que Um Dia Invisível? Porque ninguém nunca fica sabendo. Fica se sabendo de boca para boca, de informações extraoficiais. Porque ninguém nunca fala sobre o suicídio, porque ainda entre nós é um tabu. É um tabu. É algo assim que as pessoas não gostam de falar. Os últimos números da Organização Mundial da Saúde, divulgados em 2013, o ano passado, eles são extremamente impressionantes, é o que está aqui. A cada ano, aproximadamente, 1 milhão de pessoas se suicidam aqui no planeta todo ano. 1 milhão de pessoas se suicidam, eles atentam contra a própria vida em todo ano. 1 milhão de pessoas vão lá para o mundo espiritual, para o Vale dos Suicidas. E depois um trabalho enorme para serem recambiados novamente para cá. Um crescimento nos últimos 45 anos, de 60% da quantidade de suicídios. 60%. Se há 45 anos atrás eram 100 pessoas que se suicidavam, hoje são 160. Para cada caso consumado de um suicídio, existem outras 20 tentativas. São 21 tentativas, uma que acontece o suicídio. Os outros 20, por algum motivo, de alguém que chega na hora, ou de uma última consciência, ou de alguma última, digamos assim, esperança, não acontece esse ato. Então, entre um suicídio, 20 outros, eles tentam essa mesma ação contra a própria existência. Embora, tradicionalmente, aqui falando, o suicídio seria, digamos assim, um ato mais, digamos assim, de pessoas mais idosas, verifica-se através de estatísticas que cada vez o aumento de óbitos, o aumento de mortes, de desencarnes através do suicídio vem aumentando entre os jovens. Jovens de 16, 18 até 20, 25 anos. Existe um professor na Faculdade de Medicina Estadual de São Paulo, a Unesp, ele é um estudioso na questão do suicídio. Ele fez um trabalho, ele analisou um histórico de 15.629 suicídios que aconteceram e foram levados a termo, foram consumados, as pessoas morreram. Em diversas partes do mundo. Isso aqui não é só no Brasil, gente. É em todo o mundo, todo o planeta. Cada 10 casos analisados, a cada 10 casos que ele analisava, isso são estatísticas da OMS. Isso aqui é verídico. A cada 10 casos, 9 desses casos eram relacionados a alguma patologia. O que é? Alguma doença de ordem mental, mente. Nessa questão pode haver também problemas obsessivos, espirituais, certo? Que poderiam ser diagnosticadas anteriormente. Transtornos de humor, que seria no caso a depressão, que também pode e deve ser tratada, que já não é mais um tabu, que antigamente achavam que a depressão tinha somente que ser tratada de uma forma através de psicanálise e tal. Não, hoje descobriu-se que a depressão, às vezes, muitas vezes, a maior parte das vezes, é uma falta de alguma química no cérebro da pessoa. Deve, sim, ser tratada através de medicamento alopático, sim, e não somente homeopático. Outro caso também, vários desses suicídios relacionados à utilização de drogas ou de álcool em excesso, ou não tanto em excesso, dependendo da pessoa, levavam a pessoa a cometer suicídio. E outras que são transtornos da personalidade. O exemplo maior é aquilo que se chama de esquizofrenia, que também é tratável. Tudo é tratável. Então, de 10 casos, 9 casos poderiam ter sido tratados, poderiam ter sido evitados. Então, desses 15.629, 90% desses casos aqui poderiam ter sido evitados, simplesmente pelo diagnóstico preventivo e pelo tratamento dessas pessoas. Por que que não está acontecendo isso? Existe um tabu, que é aquilo que foi falado primeiro, e eu vou falar aqui. O que o André Trigueiro nos fala aqui? Ele diz assim, o problema é o tabu. Disseminou-se pelas redações dos jornais e das rádios, a ideia de que toda e qualquer referência a suicídio, tudo aquilo que é noticioso, tudo aquilo que é noticiado através do suicídio, pode ter um aumento maior de suicídios, exatamente pela notícia de que alguém se suicidou. Outros seriam levados pela corrente, seriam levados pela ideia. Essa é a ideia, um pouco meio que antiga e arcaica. Inclusive existe uma legislação no Brasil e em alguns outros países que não se pode dizer no noticiário da televisão, ou da rádio, ou do jornal, que o cara se suicidou. Ele simplesmente morreu e não se sabe a causa principal. Bom, diz assim aqui, a OMS, Organização Mundial de Saúde, que essa coisa, diz assim, não é bem assim. Não é bem assim a coisa. Aqui diz assim, dependendo do foco dado, dependendo da maneira como é dada uma reportagem, essa notícia do suicídio, pode haver aumento no número de casos de suicídio. Ou ao contrário, pode-se prestar ajuda a pessoas que se encontram sob um risco de suicídio. Então, isso é uma coisa que tem que ser revista. É uma questão de informação. É uma questão de não mais levar adiante esse tabu que muitos de nós temos. E vocês já imaginaram, nós já imaginamos, por exemplo, se toda a informação espírita de que existe a lei do karma, que existe a lei da causa e do efeito, que existe a lei do retorno, se essas pessoas que cometem esses suicídios soubessem disso, que fosse mais divulgada a ideia espírita lá do Kardec, lá do Livro dos Espíritos, sobre as leis naturais, que seriam as leis divinas, de dizer assim para todo mundo, e não só para aqueles que frequentam uma casa espírita ou que são, digamos assim, simpatizantes do espiritismo, mas que todo mundo soubesse que o espiritismo diz que o suicídio não vai resolver o problema de ninguém. Simplesmente ele vai agravar mais ainda o problema já existente. Só vai agravar. O problema que a pessoa acha que vai resolver se suicidando, simplesmente vai triplicar de tamanho. Fora a carga de angústia, de dor, sim, perispiritual, física, que vai passar lá. É, a gente sabe que vão lá para o Vale dos Suicidas. Por quê? Não é que eles vão levar eles para lá. É que eles, através da frequência, no momento do suicídio, no momento em que acometem pela própria vida, contra a própria vida, eles são direcionados àqueles locais onde existe aquela comunhão de ideias, aquela comunhão de frequência, comunhão de, digamos assim, de todo mundo acha que realmente fez a coisa certa. E aí? Somente, mais uma vez, o que falta? Informação precisa. E mais uma outra coisa aqui. Poucos de nós sabemos que o suicídio é o caso de saúde pública. Não é mais uma questão social. No Brasil já existe legislação de que o suicídio é caso de saúde pública, que tem que ser tratado pelo Ministério da Saúde. Afirma-se que no Brasil, olha só, mais um dado, aproximadamente 26 pessoas se suicidam todos os dias. 26 pessoas por dia, simplesmente se dão um tiro na cabeça, ou se enforcam, fazem alguma coisa para cometer contra a própria existência. Sendo que no mundo todo, no planeta, é 1 milhão de pessoas por ano. Então, fica aqui aquela questão de que... Questão não, aquela ideia de reflexão de que somente através da informação, através da abertura, mentalmente falando, de conhecimento, saindo de dentro das casas espíritas e partindo para todas as pessoas, é que se pode começar a evitar essa questão sobre o suicídio. Então, muito obrigado.